pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Imagine você num corpo transformado. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa. Imagine você cantando num coral um hino sem igual, um hino triunfal. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá, não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, Santo é Senhor, para sempre cantarei, frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, Santo é Senhor, para sempre cantaria. Pra sempre cantarei, pra sempre.